Boa noite, estamos na web rádio Mental Morfose, este é o Riff Service e eu sou o One. E no próximo programa vou dar-vos uma viagem musical, uma viagem que começa em 1982 e só termina em 2015. Uma viagem que vai contar com uma música por ano, uma apresentação por cada música. A dinâmica do programa vai ser um pouco diferente do costume. E vamos começar o programa com aquela que eu considero a melhor música de abertura de um concerto de todos os tempos. E do álbum Creatures of the Night dos Kiss, vamos ficar com a música Creatures of the Night. Subimos um ano no calendário e chegamos a 1983. Para mim, 1983 é marcado pelo álbum Escape, álbum do Journey, o álbum que provavelmente teve maior sucesso na carreira da banda dos Estados Unidos da América. Para vocês, Journey, Separate Ways, Worlds Apart. subimos mais um degrau no calendário e em 1984 paramos no álbum Reckless, álbum de Bryan Adams, que é um autêntico best of, que é um autêntico greatest hits, já que é um álbum que conta com muitas músicas que foram singles e muitos sucessos da carreira de Bryan Adams. Para vocês, Bryan Adams, Kids Wanna Rock. E após o canadiano Bryan Adams, ficamos com os norte-americanos Virgin Steel. E em 1985, esta banda de power metal, com algumas influências de hard rock, lançou o álbum Noble Savage. Para vocês, Virgin Steel, We Rule the Night. We'll be right back. Estamos na web rádio Mental Morfose e este é o Riff Service. E após o heavy metal poderoso dos Virgin Steel, vamos para 1986, onde encontramos uma banda sueca. Em 1986, esta banda lançou o seu maior sucesso, o álbum The Final Countdown. Este álbum continha a música The Final Countdown, que é provavelmente a música de hard rock mais antiga de que eu me lembro. E para vocês, Europe, The Final Countdown. subimos mais um degrau no calendário e paramos nos alemães Bonfire. Eles, em 1987, lançaram o seu maior sucesso, o álbum Fireworks. E para vocês, Bonfire American Nights. Em 1988 é um ano que, para mim, musicalmente é marcado pelo álbum New Jersey dos Bon Jovi. Para mim, eu considero este álbum o melhor álbum da carreira dos norte-americanos de New Jersey. E em 1988 eles lançaram o álbum New Jersey. Para vocês, Bon Jovi, Wild is the Wind. Thank you. Mais um ano, mais um álbum, mais uma música. Em 1989, resolvi escolher o álbum Sign in the Sky, dos suíços China. Esta banda, nesta época, contava com o baixista Mark Lean, baixista que depois se tornou muito mais conhecido enquanto membro dos Gotthard. Para vocês, China, Sign in the Sky. apesar de já contarem com alguns anos de carreira, foi apenas em 1990 que os Pantera ganharam a identidade musical que lhes ficou depois reconhecida. E eles, em 1990, lançaram o álbum Cowboys From Hell. E deste álbum, The Trash, um álbum potente, resolvi escolher a música título do álbum. Para vocês, Pantera, Cowboys From Hell. Mais um ano, mais um álbum, mais uma música que eu quero destacar. Em 1991, resolvi destacar o álbum Blood on the Bricks, álbum do canadiano Aldo Nova. Este álbum contou com a produção de John Bon Jovi. Para vocês e do álbum Blood on the Bricks, vamos ficar com a música Blood on the Bricks. Para vocês, Aldo Nova, Blood on the Bricks. Foi em 1992 foi lançado aquele que eu considero o melhor álbum de hard rock de uma banda portuguesa. Estou a falar-vos do álbum Ecstasy dos Joker. Este álbum ficou marcado pelo grande sucesso do single Easy Come and Go. Mas não é esta música que eu vos quero mostrar hoje. Para vocês, Joker, All She Wants Is More. E após os portugueses Joker, vamos ficar com uma banda de thrash metal. Mas é uma banda de thrash metal que tem uns arranjos tão intrincados e complicados que quase se aproxima de thrash progressivo. Estou a falar-vos dos canadianos Annihilator. Eles em 1993 lançaram o álbum Set the World on Fire. Apesar de ser um álbum pesado e com músicas bastante agressivas, a música que eu resolvi escolher para ilustrar o álbum é a música mais suave, a música mais calma do álbum, uma balada. Para vocês, a belíssima balada dos Annihilator, Phoenix Rising. Após o thrash metal progressivo dos Annihilator, vamos ficar com uma banda que vai contra o paradigma que nos anos 90 o hard rock não existiu, que o hard rock não teve qualidade. Estou a falar-vos dos britânicos Atlantic, uma banda de AOR, de sons hard rock mais melódicos, que em 1994 lançou o álbum Power. Para vocês, Atlantic Bad Blood. E após os britânicos Atlantic, vamos ficar com uma das mais bem-sucedidas bandas da história do hard rock. Estou a falar-vos dos Van Halen, que em 1995, e contando com o vocalista Sammy Hagar, lançaram o álbum Bounce. Deste álbum resolvi escolher uma das melhores baladas dos anos 90. Para vocês, Van Halen, Can't Stop Loving You. Estamos na web rádio Mental Morfose e este é o Riff Service. E após termos ficado com os Van Halen, vamos ficar com outra banda que em inícios dos anos 90 também trocou de vocalista. Estou a falar-vos dos alemães Halloween, que trocaram Michael Kiske por Andy Darris. E do álbum The Time of the Hoth, vamos ficar com a música Power. Ficamos com Halloween Power. E agora vem uma banda canadiana. Estou a falar-vos dos Aram Skaram, que em 1997 lançaram um álbum Karma Cleansing, que no Japão ganhou o nome de Believe. Para vocês e deste álbum de 1997, vamos ficar com a música Hail Hail. Para vocês, Aram Skaram, Hail Hail. Haunted by your side, you thought you were on your climb. The open door shut tight, braving our misfortunes day and night, falling down from fall to spring. E após a belíssima balada dos Aram Skaram, vamos ficar e a representar 1998, uma banda portuguesa de hard rock melódico de AOR. Estou a falar-vos dos Clockwise. Eles em 1998 lançaram o álbum Time Is Waiting, único álbum da banda. A banda não teve sucesso e acabou atividades. Para vocês, dos Clockwise, On Your Own. E após o hard rock mais melódico dos Clockwise, vamos continuar em tons melódicos, desta vez com uma baladíssima de uma banda de metal, dos reis do metal progressivo. Estou a falar-vos dos Dream Theater, que em 1999 lançaram o álbum Metropolis Part 2 Scenes from a Memory. Deste álbum resolvi escolher a música Through Her Eyes. Para vocês, Dream Theater, Through Her Eyes. sacrificed without a fight, a victim of a circumstance. Now that I've become aware and I've exposed this tragedy, a sadness grows inside of me. It all seems so unfair. I'm learning all about my life by looking through her eyes. Just beyond the churchyard gates, where the grass is overgrown, I saw the writing on her stone. I felt like I would suffocate. In loving memory of our child, so innocent, eyes open wide, I felt so empty as I cried, like part of me had died. I'm learning all about my life by looking through her eyes. And as her image wandered through my head, I wept just like a baby as I lay awake in bed. And I know given any choice, desperation stole her voice. I've been given so much more in life. I've got a son, I've got a wife. I had to suffer one last time to grieve for her and say goodbye, relive the anguish of my past, to find out who last. The door has opened wide, I'm turning with the tide, looking through her eyes. E após Dream Theater, ficamos com os germânicos Frontline. Esta banda, no ano 2000, lançou o álbum Right Attitude. E deste álbum resolvi escolher a música Shelter Me. Para vocês, Frontline, Shelter Me. Shorelines, waiting. Estamos na web rádio Mental Morfose e este é o Riff Service. E vamos agora entrar no século XXI. E para ilustrar o ano 2000, eu resolvi escolher uma banda portuguesa, um álbum de uma banda portuguesa. Estou a falar-vos do álbum Dreammaker. Já devem perceber que estou a falar-vos do álbum Dreammaker dos Tarântula. Para vocês, Tarântula, Dreammaker, do álbum Dreammaker. E subimos mais um degrau na escala do nosso calendário e entramos em 2002 com o álbum Prism, um álbum que Jeff Scott Soto lançou neste ano. E para ilustrar este álbum, resolvi escolher a balada Holding On. Para vocês, Jeff Scott Soto, Holding On. Thank you. E após Jeff Scott Soto, vamos agora voltar novamente ao hard rock mais de raiz. A um hard rock com alguma influência do rock and roll e do som mais bluesy dos AC/DC. Estou a falar-vos dos alemães Kick Hunter, banda que contava com Markus Groskopf. E em 2003, os Kick Hunter lançaram o álbum Hearts and Bones. Para vocês e do álbum Hearts and Bones, Kick Hunter, To Hell and Back Again. E após Kick Hunter, subimos mais um ano no nosso calendário e entramos em 2004 com outra banda alemã. Estou a falar-vos dos JD Dart, que em 2004 lançaram o álbum Trust. Álbum, último álbum a contar com o vocalista Michael Bormann. E para vocês, JD Dart, Anymore. gave us the power. Let's see what we use it for. We drag ourselves under. Cause you can see what was driving for. E após JD Dart, vamos ficar com aquele que eu considero o melhor álbum do século XXI. Aquele álbum que mais me marcou. Estou a falar-vos do álbum Lip Service, álbum dos Gotthard. E para vocês, resolvi escolher a música I Wonder. Para vocês, Gotthard, I Wonder. Losing ground, there's emptiness inside. E após Gotthard, I Wonder, vamos ficar com uma banda alemã de power metal. Aliás, eles eram power metal no seu início, mas depois o som foi-se alterando, foi-se modificando e ficando cada vez mais heavy metal tradicional e até mesmo hard rock em alguns momentos. Estou a falar-vos dos germânicos Edguy, que em 2006 lançaram o álbum Rocket Ride. Para vocês, Edguy Superheroes. Cry for love. We're superheroes. E após 2006 ter sido representado pelo Zed Guy, vamos ter 2007 a ser representado por outra banda germânica. Estou a falar-vos dos Scorpions, que em 2007 lançaram o álbum Humanity Hour One, álbum que contou com a colaboração do Midas Desmond Child. E para vocês e do álbum Humanity Hour One, vamos ficar com a música Humanity. Para vocês, Scorpions, Humanity. Humanity, auf Wiedersehen, it's time to say goodbye. The party's over as the laughter dies, an angel cries. Humanity, it's au revoir to your insanity. You sold to feed your vanity, your vanity. And lies. You're a drop in the rain, just a number, not a name. And you don't see it, you don't believe it. At the end of the day, you're a needle in the hay. Your silence healed it, and now you gotta deal with it. Be on your way. Adios, amigo. There's a price to pay for all the egotistic games you played. The world you made is gone. You're a drop in the rain, just a number, not a name. And you don't see it, you don't. música anterior, dos Scorpions, Humanity, é uma música que eu considero que foi totalmente subvalorizada, totalmente votada ao underground. Se fosse uma música lançada por uma banda da moda como Coldplay ou U2, a música Humanity, com a letra que tinha, com o poder que tinha, era um soco no estômago, um soco na cara de toda a gente. Mas como foram os Scorpions, como foram uma banda que é conhecida como uma banda de baladas, ficou totalmente voltada ao underground. E após a seriedade dos Scorpions, vamos voltar a um momento mais divertido, a um momento de recordação. Em 2008, Jimmy Jamison lançou o álbum Crossroad Moments, um ótimo álbum. E eu, para ilustrar este álbum, resolvi escolher a música When Rock Was King. Para vocês, Jimmy Jamison, When Rock Was King. In a ragged press kit folder, a tattered poster hanging on my bedroom wall, a snakeskin jacket in the back row of my closet. I can hear the echoes as the music rocks the hall. Glory. The scent of an evil incense in the air. Everyone I know has at least a few good stories. Estamos na web rádio Mental Morfose e este é o Riff Service. E após Jamie Jamison, vamos ficar com os finlandeses Free Spirit. E do álbum Pale Sister of Light, vamos ficar com a música Easy Days. Para vocês, Free Spirit, Easy Days. Thank you. E após Free Spirit, vamos ficar com os suecos Hit. Os suecos Hit, em 2010, lançaram o seu segundo álbum, o álbum Freedom Rock. E para ilustrar este álbum, resolvi escolher a música We Are Gonna Make It To The End. Para vocês, Hit, We Are Gonna Make It To The End. E após Hit, vamos continuar com sons mais hard rock melódicos. Estou a falar-vos dos The Magnificent, que em 2011 lançaram o álbum homónimo The Magnificent. E para vocês resolvi escolher a música Holding On To Your Love. Para vocês, The Magnificent, Holding On To Your Love. e após The Magnificent, vamos ficar com os norte-americanos Hailstorm, de Liz Hale, que em 2012 lançaram o álbum The Strange Case Of, e para vocês vai ficar a música dos Alice Drum, Rock Show. E o Riff Service aproxima-se rapidamente do seu final. Faltam apenas 3 músicas. E após Hailstorm, vamos ficar com os norte-americanos Striper, que em 2013 lançaram o álbum No More Hell to Pay. E deste álbum resolvi escolher a música homónima. Para vocês, Striper, No More Hell to Pay. após Stryper, vamos ficar com uma banda que marcou o metal dos últimos anos. Uma banda clássica, mas que nos últimos anos lançou excelentes álbuns. Estou a falar-vos dos alemães Accept, que em 2014 lançaram um ótimo álbum Blind Rage. Para vocês e dos Accept, vamos ficar com a música Final Journey. The Lord. após Accept vamos ficar com a última música do nosso Riff Service. Chegamos finalmente ao nosso objetivo. Chegamos finalmente ao último patamar do nosso calendário. Chegamos a 2015. E de 2015 eu quero destacar o EP de Marina, dos brasileiros Marina, o EP My Unconditional Faith. E é deste EP, e é com este EP que eu quero terminar o nosso Riff Service. E para terminar o Riff Service de hoje, vamos ficar com a música Keep On Dreaming. Para vocês, Marina, Keep On Dreaming. Estamos na web rádio Mental Morfose. Este é o Riff Service e eu sou o One. Até para a semana. Rock on! Who am I to blame?